Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, olá, ouvintes! Muito bom dia para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Escolhes tu ou escolho eu aqui na Rádio Antena Web. Hoje, edição número 524. Ora, supostamente seria a 92 ou 94, mas devido a algumas contas, aliás, devido a algumas derrapagens nas contagens, acabamos por preparar o número 524. Comigo tenho dois ilustres convidados. O anónimo que vai poderá rir-se, mas a partir de lá manter-se em silêncio. Mas não, poderá rir-se, poderá participar dessa forma tão criativa e tão positiva no nosso programa. Mas temos também aqui um outro convidado que, aliás, nunca esteve no nosso programa, vai estar hoje pela primeira vez, e que vai fazer companhia durante os próximos cerca de 150 minutos neste espaço radiofónico. Bom, pelo menos assim é designado, se bem que espaço radiofónico tem espaço radiofónico só na Rádio Antena Web, porque senão, enfim, não seria aceito por outra instituição do mesmo ou para o mesmo fim. Ora, comigo tenho então o Amílcar Caralhadas, que irá estar comigo durante todo o programa. Olá, Amílcar, muito boa tarde. Estimados ouvintes, estimado Carlos, boa tarde, bom dia. Ora, então o que é que traz por cá hoje? Iniciamos hoje, ao contrário do que é habitual neste espaço radiofónico, com uma notícia a lamentar. Um falecimento então. Para comunicar aos amigos ouvintes. Então. Sim, porque qualquer ouvinte deste programa é nosso amigo. Exatamente. O falecimento, Carlos Bonaparte... Oh Carlos! Decorreu no passado 31 de julho, / 1 de agosto, de um programa, na sua versão original, que vai para o ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, na Rádio Antena Best. A verdade é que a MTV Europe não transmite mais o European Top 20. E então foi essa notícia que nos trouxe cá hoje. Fiquei a saber ontem de tarde, por curiosidade, fui verificar o European Top 20 da semana atual e verifiquei que no dia 31 de julho fechou o European Top 20 na MTV Europe. Não vai ser mais transmitido por um referido canal televisivo. Bom, mas nem tudo é mau nesta vida e, afinal de contas, temos programa para mais cerca de 20 anos. Portanto, até lá pode ser que a MTV decida voltar atrás na sua decisão, que, apesar de definitiva, não será certamente ad eterno, porque nada é eterno. O Carlos Bonaparte não terá escutado devidamente as minhas palavras. Eu disse que a MTV Europe deixou de transmitir. Pelas informações recolhidas pela nossa produção, ou seja, nós pudemos constatar que a MTV Itália continua a transmitir o Top 20 europeu. Mas a MTV Europe, o original, deixou de coisa. Ah, ou seja, mas a MTV era norte-americana, portanto, não é bem a original, não é? A MTV original na Europa. Peço desculpa pela minha falha geográfica. Pronto. Assim já estamos mais clarificados. Bom, mas é isso, nunca se sabe. Eu vou-te dar um exemplo, cara, mil caralhadas. Vou-te dar um exemplo. Eu conheço o senhor de algum lado para me estar a tratar. Pronto, tudo bem. Parece-me que vai levar na tromba já de seguida. Peço sinceras desculpas. Já sei, obrigado desde já por ter aceito as minhas desculpas. Mas dizia eu, cara, mil caralhadas, de que... Eu não ouvi gente a dizer as desculpas aceites. Pronto, mas eu ouvi, posso estar com vozes de fundo... Ah, além de ceguinho, ouve mais, está bem. Ouve mal. Não, é uma questão de audição mais ceguinho apurada. Ceguinho e surdo, pois é. É uma questão de audição mais apurada. Além de mais, eu tomei recentemente... Droga. Digamos que sim, tanto aquilo tinha muita cafeína e algumas substâncias que eu creio desconhecer. Designadamente foi uma meia de leite, mas eu creio que teria alguma substância bagaço psicotrópica, possivelmente, que eu, por não ver, não me dei conta. Mas sabia bem. Mas dizia eu então que no dia 25 de fevereiro de 2011, e após 73 anos, fechou, aliás, 72, peço desculpa, fechou a BBC Mundo, que era um canal de rádio em espanhol. O que é que eu quero dizer com isto? Que a BBC Mundo poderá reabrir portas até 2015 e, portanto, nada é eterno, digamos assim. Pode ser que a MTV Europa regresse, nem que seja daqui a 20 anos, mas poderá ser tempo suficiente para, a partir daí, podermos retomar as contagens. Eu já sei que a MTV Itália continua a transmitir o European Top 20, mas eu não sei se a Rádio Interabest, neste caso, irá fazer ou não birra, porque queremos portanto, que a fonte de transmissão desta contagem seja precisamente, seja precisamente a MTV Europe. Inserida neste contexto, há a questão de, em 2009, e no programa que já tinha mais de duas décadas, a MTV decidiu terminar com a transmissão do European Top 20, mas eis que regressaram para, e passo a citar na fonte que li ontem, terminar definitivamente com o programa em agosto de 2012. A verdade é que é de alguma sensatez, aliás, é de alguma insensatez que se bate neste filho tantas vezes. Se quê? Que se bate neste filho tantas vezes. Digamos que. Digamos que o European Top 20 é uma fonte de referência para todos aqueles que estão habituados à antiga e, enfim, musical MTV. Mas deverá o Carlos Bonaparte e o Oscar Alhinho concordar que a MTV é virada sobretudo para o público jovem. O público jovem já não quer saber de tops. Nem sequer sabe o que é o European Top 20. Não sei até que ponto. De todas formas, eu acho que nem sempre deve ser a televisão a ir atrás do povo, mas muitas vezes também o povo ir atrás da televisão. Ou seja, é importante que os jovens de hoje não se esqueçam o que é uma contagem. Porque elas são de referência, por exemplo, para, enfim, para as pessoas que andam mais distraídas, vamos, por exemplo, imaginar, e nós temos esta situação como exemplo, não é? O aumento do combate ao livre acesso à música pode prejudicar a atualização informativa da parte dos mais jovens, não é? Porque não têm suportes financeiros, porque não trabalham, não é? Não têm suportes financeiros para comprar discos, não é? E, portanto, estes tops, a existência destes tops, se já era essencial na altura, porque, enfim, não havia internet e o livre acesso à música não era tão livre como agora. Permita-me um comentário ao redor da expressão que proferiu há cerca de 30 segundos. Deverá ser o povo, por vezes, a ir atrás da televisão. Ora, se tal se concretizasse no nosso país, estava nesta altura já uma manifestação à porta do Parlamento para não acabar com a RTP2. Mas, como esse não é o caso, duvido que a MTV ceda aos desejos de quem quer que seja. Exatamente, mas a MTV não é apenas em Portugal. A MTV é, aliás, um canal de televisão a nível mundial neste momento, não é? E, portanto... Neste momento já há mais de 20 anos. Sim, exatamente, já há mais de 20 anos. Mas também neste momento. É verdade. E como é neste momento que nos situamos, concordo, será relevante que nos foquemos. Muito bem visto. Comentado. Agradeço a piada. Mas dizia eu então que... Enfim... É importante nestes casos que não se percam, porque vamos aqui dissertar um bocadinho sobre isto e acho que também é importante. Sim, já vamos em 7 minutos e meio. Não é grave. Não. Seria mais grave se fôssemos em 20 e ainda não tivéssemos falado nada de jeito. Sim, sim. Mas neste caso eu queria até que a conversa... Está de veras culta e educativa. Sim, com... Portanto, prossiga com vocabulário, com vocabulário... Não era já uma cabeçada. Com vocabulário organizado. Não, bem. Se quiser, põe mal o tapé por trás. Também serve. Pode ser. Mas dizia eu então... Que... um bocadinho. Não, pensando melhor, vamos voltar ao discurso. Voltar para a frente. Ainda será pior. Não, sim, bom, depois. Continua. Dizia eu então que, portanto, vamos imaginar uma situação muito concreta. O Amílcar Caralhadas tem neste momento, por exemplo, um filho e já não é como era antes. É um bocado impossível. Sabe que a ciência evoluiu muito, mas é um bocado difícil eu ter um filho. Sim, mas isto é apenas um suponhamos, como um costuma dizer. É apenas um suponhamos. Está não é? Entrando na linguagem popular. Suponho. Exatamente, exatamente. Que é para, cá está, para o povo compreender até onde é que eu quero chegar, não é? Sim. Então diga para palavrões que eles percebem melhor. Porque, então, vamos imaginar uma situação muito concreta. O Amílcar tem um filho. Esse filho navega na internet, mas... Antigamente, ou seja, há 2 ou 3 anos atrás, para um jovem já é antigamente, há 2 ou 3 anos atrás, a democratização do acesso à música era muito maior. Agora há um condicionamento muito mais elevado. Pronto. E, portanto, o jovem não se atualiza como deve ser sobre as novidades do mundo da música. Logo, as suas contagens dentro da sua cabeça, ou seja, a sua contagem pessoal, anímica, vai ficar afetada porque não há um conhecimento tão grande das novidades. Ora, neste momento, os canais de televisão, como a MTV, por exemplo, e as estações de rádio, como a Antena Web, têm um papel fulcral na proteção da informação. Portanto, dizer aos mais jovens, neste caso até mais Antena Best, dizer aos mais jovens, digamos, que músicas é que estão a sair para o mercado. E, portanto, consequentemente, apresentar um top que sirva de referência para que as crianças e os jovens deste país possam organizar-se animicamente, em termos musicais, de uma forma mais bem sucedida e, portanto, com outra eficácia e, enfim, eficiência, vamos chamar assim também. Servirá, portanto, o presente discurso para, porventura, assegurar aos amigos ouvintes que programas como o European Top 20 e do género, ou então extra-género, serão, seguramente, continuados nesta nossa estação radiofónica. Enquanto o livro Acesso à Música continuar, nós também vamos continuar precisamente com esse primordial objetivo. Se calhar mais valia o produtor, ou então o responsável com o European Top 20, e já buscar as músicas todas desde 25 de agosto de 92 até 2012, antes que retirem o acesso, na verdade, ia já buscar as músicas todas e ficava já com tudo guardado. Não creio que seja necessário, porque apesar de tudo são músicas que são conhecidas e, portanto, se é verdade que elas são retiradas de 1000 locais de download, a verdade é que já estarão em outros 3000 locais de download e, portanto, haverá uma possibilidade mais drástica, que será acabar com a internet, mas nesse caso também a Antena Web estaria condenada, digamos assim. Não digo que fosse obrigatoriamente o seu final, porque poderíamos tornar-nos já é uma forma radioamadores, por exemplo. Sim. Mas de todas formas, ou melhor, rádios piratas, de alguma forma, enfim, há frequências que não são utilizadas pelas rádios FM e AM que são ouvidas. Não sei se eu nunca tinha conhecimento disto, mas há ainda hoje radioamadores e radioescutas, mas mais radioamadores, que estão, portanto, nas ondas do éter, ainda que noutras frequências. E, portanto, poderá ser essa uma via para a rádio Antena Web, mas para já creio que não é necessário. Para já creio que, entretanto, depois o acesso à música irá sofrer, em termos de liberdade, um golpe tão duro que as pessoas haverão de pôr a mão na consciência, haverão de manifestar-se e iremos ter um regresso democrático ao livre acesso à música. Mas isto é apenas a minha opinião, como analista que sou, e portanto... Esclarecido com as suas palavras, questionarei então qual será o próximo tema do nosso debate. O próximo, ou corrigindo o primeiro. Vamos ficar com uma música que é precisamente um dos exemplos do livre acesso à música, da democratização da mesma, e que é também um exemplo de qualidade que deve ser protegida. E faço referência a isto por uma questão muito simples, porque quando nós barramos o livre acesso à música, estamos também a barrar a possibilidade de grandes nomes, mesmo que sejam, digamos, de menor expressão, de menor projeção, sejam grandes na qualidade. Mas sabe que eu esta semana barrei e não foi música, foi manteiga. Também. Abri um pão e barrei manteiga lá no mesmo, para depois comer. Sim, sim, exatamente. Não, e repare que é uma analogia muito interessante essa, porque, por exemplo, o que é que fazem as editoras? Barram o livre acesso à música para depois comerem mais dinheiro. É uma analogia, de facto, muito interessante a sua e, desde já, o parabenizo pela sua inteligência. Felicito, então, com a sua parabenização e eu agradeço o mesmo. Pronto. Mas eles comem tudo, eles comem tudo. Exatamente. E às vezes não deixam mesmo nada, mas... Sabe que não deixam nada, entrando aqui numa questão gramático-sintático-portuguesa? Não deixam nada está a negar o nada. Quer dizer que deixam alguma coisa. Sim. Se perguntar, deixam, o que é que deixam? Nada. Assim estará correto. Pronto. Nada deixam, como dizem muitas vezes os jornalistas, e muito bem. Nesse caso, neste contexto, e ao contrário do que fizemos a semana passada, há que felicitar e elogiar o comportamento linguístico dos jornalistas quando dizem nada disse ou nada fez. Porque o senhor, calma, não se intrometa no meu discurso. Aí a falar. Com certeza, com certeza. Quando o senhor disse não deixam nada, não nada, são duas negações. Ora, se está a negar o nego, fica sem negar. Por isso, sem negar, está a dizer que sim, que deixou alguma coisa. Deixou um vazio. Muitas vezes deixam esse vazio. Foi bem remendado da sua parte. Não, mas não deixa de ser verdade. Parabenizo o portal. Obrigado. Mas retomando o que eu estava a dizer, e para não me alongar demasiado, só estamos aqui entre aspas, porque o demasiado já lá vai há algum tempo, mas dizia eu então que, enfim, vamos chegar com uma música que se chama Take Me to Heaven, e é um dos exemplos, precisamente, da qualidade que, às vezes, o livre acesso à música ajuda a promover, ou pelo menos a não cair no esquecimento, de certa forma preservar essa, digamos, essa qualidade interpretativa. Tennessee, que é o nome, digamos, que interpreta esta música, confesso muito sinceramente e muito honestamente não saber se é um grupo, se é uma voz feminina, mas... Que o senhor é burro. Creio, exatamente, poderia ter pesquisado, poderia ter me informado, mas devido a algumas questões pessoais e também profissionais, não tive a oportunidade de o fazer. De todas formas, parece-me o nome de um grupo, porque Tennessee Não é habitualmente o nome de uma mulher. De todas formas, eu creio que o Milcar Alhada já estará a pegar no rato do computador para dar uma pesquisada, digamos assim, sobre esta matéria. Enquanto essa pesquisa ocorre, diziam então que a música é um dos exemplos fulcrais da qualidade que deve ser protegida. Esta música escolhia por um motivo muito simples. Ela tem, é mesmo por isso, ela tem uma profundidade, quer na melodia, quer na interpretação, surpreendente. É uma música nova, uma música que poderia ter sido feita a pensar em recorrer-se a todo tipo de engenharias sonoras, mas não, foi uma música gravada, nota-se que foi gravada de forma muito simples, sem grandes alterações, sem grandes voltas, sem grandes aperfeiçoamentos. Como diz que chama a música, peço perdão? Take Me to Heaven. Take Me to Heaven. Foi uma música, de facto, gravada, portanto, neste sistema simples. Ou seja, há sempre um rearranjamento, um rearranjo. Ou Take Me Somewhere. Não, Take Me to Heaven. Mas, sim, senhor, faz parte do segundo álbum de estúdio de Tennis, que é um dueto, a marido e mulher. Pronto. Fica a saber, são norte-americanos e chamam-se... Como se chamam? Tennis. Husband and Wife, portanto, duo de marido e esposa, Alina Moore e Patrick Riley. Pronto. E Alina Moore é então a voz que nós vamos ouvir. Exatamente, nesta... Patrick Riley na guitarra e James Barron na bateria. Que nós vamos aqui ouvir nesta música. Há uma realmente uma curiosidade que eu tenho. Aliás, não é uma curiosidade, é algo que eu ainda não consigo descrever. Que é esta música faz-me lembrar um cenário. Vamos lá ver se eu consigo descrever de forma suficientemente clara ao senhor auditório da Rádio Interab e também dos nossos cortes do Escuro. Imagine, por exemplo, uma varanda, ou então, por exemplo, um pátio. Talvez seja um pátio mais adequado. Um pátio, portanto, vocês estão do lado esquerdo da casa, tem um pátio e depois tem, imaginem que ligeiramente atrás de vocês, do lado direito, tem umas escadas para subir para dentro da casa. E dentro dessa casa tem uma pequena varanda e tem uma cozinha, que é a primeira divisão da casa que se vê, tanto olhando de cá debaixo da varanda, e tem uma luz fluorescente acesa, como tem as luzes da cozinha. Ora, é noite, por exemplo, de sábado à noite, 2 da manhã ou 1, e vê-se essa luz acesa. Há o ar fresco cá fora, não demasiado fresco a ponto de ser desconfortável, não chega a tanto, mas é um ar fresco, e há essa luz, portanto, de lá de cima, que não é muito lá em cima, quer dizer, as escadas não são muitas, são poucas até. Portanto, não há aquela coisa do escuro do vão da escada, nem da parte de baixo da varanda, não chega a isso. Os olhos, digamos, desta imagem captam, portanto, ao nível dessa varanda. E essa luz da cozinha, portanto, passa por uma janela e por uma porta aberta, entretanto, bate na parede, portanto, do nosso lado esquerdo, do lado do pátio, e é essa a imagem que eu tenho quando escuto essa música. É um lugar tranquilo, um lugar silencioso, e ao mesmo tempo é paz, porque quando passamos de um sábado para um domingo, o sábado foi o primeiro dia de fim de semana, e o domingo ainda é o sinal de que temos mais 24 horas para aproveitar, e é um dia, enfim, por regra e por tradição quase, nostálgico, mais melancólico. E, portanto, há essa calma, neste caso, porque ainda é de sábado para domingo. Não é um domingo já em si, ou é, digamos, tecnicamente, mas na nossa mente ainda é de sábado para domingo. Há essa transição a nível mental. E, portanto, esta música transporta-me para esse cenário. E escolhi-a porque, de facto, me faz sentir muito bem. É uma música que já está também a ser muito bem aceita pelos norte-americanos, sobretudo. E também está a fazer muito sucesso. E é isso. É um dos exemplos, portanto, da música à escala mundial, é um dos exemplos de como o livre acesso à música pode ser benéfico para a promoção e a defesa da cultura norte-americana, que tantas vezes insiste em defender de forma excessiva e direita e abusiva a sua propriedade intelectual. Isto para dizer, então, que é esta música, mas peço desculpa, ia dizer alguma coisa. Estimados ouvintes, segue-se a primeira, no dia, a primeira escolha da emissão 520. E 4. 4. de esportes que eu escolho. Trata-se da faixa número 9 de Young and Old. Jovens e velhos. O segundo álbum de estúdio do grupo norte-americano Tennis. E que foi lançado 13 de fevereiro de 2012, 2 anos depois da formação desse mesmo agrupamento musical. E não são os trovadores aprendiz. Portanto, faixa número 9. Intérprete. Tennis. Título. Take Me to Heaven. Orquestração. Young and Old. There's nothing left for me. There's nothing. Olá, peço imensa desculpa, não tinha... Ainda estamos no tom em que fazemos conta que somos intelectuais. Sim. Eu creio que será benéfico hoje comportar-nos mais ou menos dessa forma, até porque, enfim, recebi algumas críticas de alguns ouvintes, neste caso não recordo nenhum deles, mas nem o que é que diziam, mas... foram ameaças concretas. Exatamente, foram ameaças concretas. Que diziam que? Que diziam que... não me recordo. Mas era dentro desse género. Mas era uma ameaça séria. Sim, sim, é uma ameaça séria. Não do género que eu falei, mas do género que acabou de referir. Exatamente, desse género mais até. Uhum. Portanto, deveremos comportar bem por causa de ameaças que diziam não sei o que, que não me recordo, vindas não sei de quem. Exatamente. Pronto. Mas que eram sérias, atenção. Devido a ameaças sérias, nova pasta, que é isto, vou fechar isto. Vou encerrar este conteúdo. Obrigado. Portanto, estará porventura para seguir... Estará porventura para seguir a escolha como irei explicar com a boca. Mas a escolha que demorou menos tempo a percorrer desde a sua idealização até à concretização no programa em si. Questiono, porventura, se o Oscar Alinho comprimiu o que o Amilcar Adams acabou de referir. Perfeitamente, perfeitamente. Então explico, porque nem eu sei o que disse. Então, basicamente, depois de ouvir a música, ou enquanto ouvíamos a música, escolheu. Aliás, teve uma... parecia que tinha compreendido mal. Escusa falar mal, mas... Não é nesse contexto. O que eu queria afirmar seria... Eu escutei uma canção, lembrei-me que poderia ser uma escolha para um futuro, e afinal, já está a ser escolhida hoje. E quando é que eu escutei? Já compreendeu agora? Compreendi. Quando é que eu escutei essa canção? Antes de vir para aqui, hoje mesmo. Aliás, devo referir também Oscar Alhinho, neste caso não para o locutor, mas para o amigo de manhadas, que chamava noitadas. No nosso caso é manhadas de domingo a ver a final do Campeonato do Mundo de Rugby, que, antes de vir para aqui, estava a dar um jogo na televisão com a Nova Zelândia, não com a França, mas com a Austrália, precisamente no mesmo estádio em que, em outubro do ano passado, Vossa Excelência acompanhou em direto a final do Campeonato do Mundo no da referida modalidade. E hoje estava a acompanhar esse jogo, mas eu, não sei porquê, deu-me assim qualquer coisa, porque tinha visto que o jogo seria às 8h20. Mas eram 8h20, 8h25, 8h30, afinal foi quase às 8h40. E antes de começar, portanto, tive ali um espaço de 15, 20 minutos, em que coloquei a televisão no canal VH1 Classic. Porventura conhecerá. Sim, mas infelizmente já não o tenho à minha disposição. Ainda bem. Porque faz muita diferença, ainda mal, faz muita diferença que o senhor tem sempre a televisão ligada, aliás, ainda hoje está para reparar. E, portanto, faz muita diferença na sua vida, rotina, hoje, diária. Hoje já não, é um facto, hoje já não. É um facto. É um facto que, nesses minutos, logo a segunda canção que foi transmitida... Eu sou mesmo deficiente, então corto uma unha nas outras, esqueci-me. Eu, continuando... Eu... Como é que eu fiz isto? Então cortei as unhas todas à mão esquerda. Como é que... Tá. Depois deste momento pessoal em que o nosso Mil Caralhada se ausentou por alguns instantes para dar espaço, para dar tempo de antena ao Nuno Miguel... Eu nunca tinha feito isto. Como é que eu... Bom. Continua. Continuando. Obrigado, Elisandro, também pela sua participação. Eu estava a escutar uma canção... que mal vi o seu vídeo, fez-me reportar até vários aspectos. Esta escolha até parece... Obrigado desde já pela piada, peço-lhe me interromper, mas agradeço pela piada. Pois. E então, mal verifiquei o vídeo, lembrei-me de aspectos que poderiam direcionar para a escolha da melodia em questão. E esta até parece ser uma prioridade minha, um dia de prioridade minha, porque tenho várias razões para escolher esta música. Desde logo... faz-me reportar aos meus tempos de infância, quando, se não me engano, no canal Eurosport, que na altura era o canal 6, quer dizer, depende, quem tinha satélite naquela zona limpava com esfregona, poderia estar noutra localização de televisão. Era o 22. Foi o que eu disse, é parecido. Mas, na localização, no retransmissor em que eu acompanhava a TVK... Era o 6. Era o 6, na altura. A 5 tornou-se depois a CNL. E o 6 era a Eurosport, a 7 a Euronews, a 8 a GNT, as coisas continuaram, não é? Sim, mas engraçado, porque eu lembro perfeitamente que a 7 era a Euronews. Era. Pois. E então, eu na Eurosport estava nos intervalos, ao contrário da VH1, que nos intervalos não sempre é a mesma coisa, mas na Eurosport... Obrigado. Eu... acompanhava nos referidos descansos e pausas para a publicidade. Não sei se o Oscar Alhinho se recorda de tal, ou na Eurosport ou noutro canal qualquer, de publicidade a discos de compilações, em que no fim ouvia-se em 5 ou 6 linhas um número para o qual se ia ligar para adquirir os referidos CDs. Não sei se recorda. Não, a única coisa que eu me recordo da Eurosport, e creio que ainda existe, é um fundo azul. Sim. Mais variado, mas sim. Não tem nada a ver com o que eu estava a dizer, mas agradeço a sua colaboração. Bom, e então no intervalo dava não um... Não se arme em Marcelo Rebelo de Sousa, por favor. Sim. Eu tenho uma identidade própria, não precisa de usurpar a entidade de terceiros para ser benefício próprio. Sim. E então, no intervalo, uma das músicas que dava, que era transmitida, que era publicitada, e é curioso porque durante anos e anos eu só conhecia aqueles 5 minutos, 5 segundos daquela música, era o período que dava, está a perceber? Uhum. Dava excertos de cada música e eu só conhecia aquele bocado. E eu lembro perfeitamente que era acompanhada por outras, como American Woman, não de Lenny Kravitz, mas em original. Está a compreender? Uhum. Sim, sim. San Francisco. If you're going to Santo Francisco Silva. Já sei porque é que escolheu essa música. Não é esta música. Ah, mas eu estou a dizer, esta era uma das melodias que também estava incluída. Mas agora sabia que morreu Scott McKenzie? Não tinha conhecimento da tal. A sério, não tinha conhecimento? Não. Sim, quando mas... ocorreu tal trágico? Esta semana. Já acabou. Ah, foi esta semana que... Sim. Muito bem. Muito mal. Sim. Pronto. Neste caso. E terá o senhor porventura, e este é, até está relacionado com... Insere-se no contexto que eu estou a falar. Que ontem houve um tiroteio à porta do Empire State of Building, edifício mítico de Nova York, em que houve mortos. Saberia porventura disso? Não consigo acompanhar tantas notícias por minuto sobre tiroteios nos Estados Unidos. Bom, a verdade é que à noite, e agora volto ao contexto em que estava a dizer, à noite, antes de ir para o meu leito, variei por 3 canais de música. MTV Portugal, VH1, VH1 Classic. Uma das canções transmitidas por um dos canais VH1, já não me recordo ao certo qual, foi Empire State of Mind. Boa altura para escolher essa música que está à porta, o vídeo é à porta do Empire State of Building, é baseado no Empire State of Building, e deu essa música JC Alice aqui, se como saber. E até falei com os meus progenicornos. Abordei o assunto, Zé Ceguinho, com os meus progenitores sobre Alice Keys. Mas vá lá, já agora, ainda bem que é progenicores, não é? Poderia ser genia para ti branco, mas não, já é cor. Eu não disse cor, eu disse cornos mesmo, progenicornos. Os progenitores, abordei o assunto Zé Ceguinho, porque não sei se recordará, há poucos dias, falou sobre Alice Keys e disse a seguinte frase. Se não me tivessem dito que a Alice Keys cantava, por exemplo, o Empire State of Mind com o JC, entre outras, eu nem sequer sabia que era ela. É verdade ou mentira? É verdade. Portanto, se saberia, passemos à frente aquela parte do ar, não sabia, eu sabia, ah, eu sou mais inteligente que você. Abordei esse assunto, porque eu escutei com atenção a voz da Alice Keys e nota-se, está diferente, está computurizada. Mas passando à frente, não estávamos a falar nada disso. Aliás, mas vou continuar, antes da música do Empire State of Mind, deu uma canção, foi transmitida uma canção de uma falecida, que me fez recordar uma famosa música criada pelas nossas duas pessoas, que dizia assim: My love is your love, de Whitney Houston. É o tema que vamos ouvir a seguir, e a seguir vem o intervalo. O Amilcar Calhadas. Portanto, My love is your love, de Whitney Houston. Fui dormir. Ah, e na MTV, Portugal. Estava a dar um concerto do Festival de Gotemburgo com Nelly Furtado no palco. Aham. E adormeci praticamente com a música. A última foi até Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, 2001, se não me engano. E acordei. Não, não foi Love Don't Cost a Thing. Foi Any Funny, I'm a Name in the Mist Name. Sim, sim. Any Funny. Que, claro, a MTV H1 está sempre acompanhada da antena web. Foi de propósito, porque o vídeo do Any Funny é de ciganos. E eu escolhi para o quadro de música um grupo cigano. Foi por causa disso. Ah, sim, sim. Portanto, são os copiões, como nós já sabemos, até já apresentámos um processo em minha casa com 2 páginas. Então, voltando à história da música que escutei hoje de manhã, que nunca mais acabamos. Uma das... Nunca mais termina, que é diferente. O senhor interrompe-me. Eu estou calado. Não, nota-se. Bom... Está-me a ouvir a falar, porventura? Não, não, eu estou ouvindo. Bem parecia. Também já ando a ouvir mais. Bem parecia. Sim, mas pode continuar. Já agora não sei, se porventura acho... quiser ladrar, falar, fala. Eu acho que não há necessidade de tentar imitar-me em termos de capacidade auditiva, mas tudo bem. Mas, sim, sim. Mas pode prosseguir. Claro. Pode prosseguir. Faça de conta que eu nem estava. Não, que nem sequer ouvi a frase que pronunciou. Foi. E então, a música, além de fazer reportagens dos meus tempos de infância, que eu ficava todo contente, era isso que eu ia terminar o primeiro motivo, por ter a TV cabo à frente, por ver canais estrangeiros. Uhum. Então, os intervalos de Eurosport, até os intervalos de Eurosport, eram um delírio, quase. Era. Portanto, havia publicidade a esses CDs que eu já não me lembro. Live on Eurosport. Sim, pode continuar. E depois diz o senhor, que não me interrompe. Continua. Neste momento, outro, mais outro. Outro motivo foi o reportar a uma época em que, para mim, foi a melhor década da música. A década de 60. Porque a música reporta o ano de 1966. Peço desculpa interrompê-lo. Posso só abrir... Vamos ter a geneira, barulho, mas está bem. A música reporta o ano de 1966, é composta por pelo conhecido Neil Diamond. Aham. Portanto, este é o segundo motivo, fazer reportar a esses tempos em que... Aliás, há partes da, da música cuja guitarra faz lembrar Beatles, que nunca ouvimos aqui neste programa, a não ser na semana passada. O terceiro motivo tem a ver com o nome do grupo, que fala de mim. O grupo, em português, é Os Macacos. Ah, portanto, uma referência direta a mim, claro que eu não poderia deixar passar. É pena que estes macacos tenham estado ativos muito intermitentemente. De forma muito intermitente, se me quis compreender. Entre 76 não, e 71. Não se quis compreender, mas entre 86 e 89. Entre 93 e 97. Entre 2001 e 2002. E agora entre 2010 e o presente. Com certeza que não serão os... Ah, são os mesmos, são os membros... Os mimos elementos. Muito bem. Mais um bocado, estão a chegar ao ponto dos Bee Gees, Rolling Stones e essas gente. Questiona-se hoje, e este é outro motivo que eu vim aqui comentar, a demasiada juventude de certos grupos masculinos. Lembro, por exemplo, e voltando ao contexto de Londres, dos britânicos One Direction. Certamente conhecerá. Sim, sim, sim, perfeitamente. Ah, adolescentes e tal. Até parece que os The Monkeys, que tiveram um grande sucesso com esta música, e outras, este foi o primeiro, eram muito velhos. Quer dizer, o mais velho devia ter 19 anos. E eu peço a atenção dos estimados ouvintes, da próxima vez que virem, que visionarem o videoclipe dessa música, prestem atenção ao rapaz da pandeireta. Esqueçam do resto. Ele está mesmo à frente, no meio, porque o senhor canta, está lá atrás a tocar a bateria. Canta o vocalista principal. Sim, sim. Olá, bom dia, diz a Alexandra. Centrem-se na pandeireta, no rapaz da pandeireta. E vejam o quão deficiente mental o rapaz é. Não só está assim. Pronto. Isto para provar que não é só nos dias que correm que fazemos figuras tristes. Passando à frente ao último motivo, e talvez o principal, além da referência direta a mim. Peço desculpa pelo parênteses. Esta música é de quando? 1966, já referi. Ah, mas eu há 46 anos não fazia figuras tristes. É provável. Portanto, do álbum More of the Monkeys, e o grupo chama-se The Monkeys, vamos ouvir uma canção que diz: eu pensava que o humor só era verdadeiro nos contos de fadas, que tinham significado para alguém, qualquer pessoa, menos para mim. Portanto, o amor não estava dentro do meu contexto, pelo menos da maneira como parecia. E o desapontamento, como é que se diz? É desapontamento? Não é desapontamento. É desilusão. Pronto. Estava sempre a perseguir os meus sonhos. Foi aí que eu vi a cara dela e passei a acreditar. Passei a acreditar. Eu estou apaixonado. Eu acredito. Eu não conseguia deixá-la se tentasse. Mesmo que tentasse. Já temos companhia na varanda, na janela. Bom. O que eu quero dizer com isto? Não tem nada a ver com ela. Se bem que há aqui uma frase que diz: then I saw her face, now I'm a believer. Foi aí que eu vi a cara dela e agora acredito. Que me faz reportar a uma certa altura em Lisboa, num jardim, em que alguém estava acompanhado por uma rapariga que decorreu o ano 2007. Mas concretamente o dia 12 de maio. Não sei do que estou a falar. Mas, passando a acreditar a partir daí, isto é uma homenagem, no fundo, ao Oscar. Aí. Ah. Porque a mudança, lá vem o homem, a mudança estará na mentalidade de cada um. E, confirme-me se eu estiver correto, as pessoas têm de acreditar, não é verdade? Exatamente. Não centrar nos aspectos negativos, mas acreditar. I'm a believer, cantam os The Monkeys, canção de 1976 do álbum More of the Monkeys, que vamos escutar de seguida. Gostou da introdução? Ah, era a introdução, eu pensei que fosse já... digamos, o livro em si, não pensei que fosse apenas o prefácio, pensei que fosse apenas o livro, já o livro com as 500 páginas. Não, que eu deixo sempre falar. Fala aí, então, agora. Pronto. Não, mas creio que não haverá muito mais a dizer perante excelente intervenção, excelente e clara intervenção. Muito bem. Do nosso irmão Caralhadas. Escutemos os meus irmãos, os macacos, The Monkees, com I'm a Believer. Love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not her trace of doubt in my mind. I'm in love, I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Estamos de regresso, nós ouvintes, depois desta segunda música, belíssimo tema, aliás, que eu não conhecia e continuo para já sem conhecer, mas haverei de conhecer. Não conheço a Mabiliba. Ai, que senhor incrível. Mais temos tarde. Aqui. Não conheço a Mabiliba. Then I saw her face. Ah, tum, é essa? A Mabiliba. Ah, esses são os The Monkees. I probably bang. Eu só conheço essa música. Eu só conheço essa música pelos Smash Mouth. Porque o senhor é burro. Não tinha percebido, percebeu hoje. Pronto, fui direto. Queria dizer uma coisa que não tinha dito. Queria dizer isto há muito tempo, disse hoje. O senhor é burro. Muito obrigado pelo sim, elogio. Está aqui um macaco para o confirmar. É um animal muito nobre, burro. Sim, mais que os touros. Ontem da tourada. Ah, foi também? Foi, ninguém morreu, foi pena. Bom, continuando. Ah, não sei os touros. Isso também, pois, mas isso já é habitual, mano. Ora, vamos então para a terceira escolha de hoje, em termos musicais, a segunda. A segunda que interessa. A minha, portanto. Uhum. Sim, a segunda que interessa, porque a primeira foi a de ténis, que interessava, mas agora é. Exato. A outra. Eu já vou dizer o nome, vou apenas dizer uma coisa. Este nome parte de um país que não é muito dado a estes êxitos internacionais, nem muito menos a cantar em inglês. Camboja? Não, Itália. Nós não temos muitos casos de cantores ou grupos italianos que cantem em inglês e que façam sucesso com isso. Ora, isso aconteceu com Marina and the Diamonds, que é italiano. Que é apenas uma pessoa. É italiana, senhora? É. Eu ao princípio pensei que fosse um grupo, Marina e os seus diamantes, mas não. Deu um documentário sobre ela no outro dia. Pronto. Bom, eu escolhi a música que nós vamos ouvir hoje, e com uma intervenção já mais pequena, vamos ouvir o tema Prima Donna. Continua a dizer que o bloqueio, digamos assim, do livre acesso à música pode condicionar em vários aspectos a preservação da cultura. Nesse caso, não é norte-americana, portanto o risco é sempre menor, porque os norte-americanos não querem saber do resto do mundo, portanto, querem saber apenas deles, e portanto como este projeto musical, ainda que é solo, é italiano, não há portanto, por que nos preocuparmos, porque nunca vai ser da internet. Mas, digamos que esta música é um dos exemplos de como o livro essa música beneficiou um artista. Marina Anna Diamonds não era quem é hoje se não fosse o livro Acesso à Música. E digo isto com esta segurança, porque, por exemplo, aqui em Portugal ela ainda não é conhecida. Porque noutros países... Eu conheço. Ah, mas eu não sou português. Porque muita gente... ainda não é conhecida, digamos, genericamente, como é claro. Há portugueses que a conhecem, não é? E quem sabe até alguém pessoalmente. Pode acontecer, não é? O senhor, pode confessar. Confesse agora que conhece a Marina pessoalmente e ela esteve consigo na sua cama ontem. Pois, depois o senhor acordou e bateu com a cabeça na mesa cabeceira e viu que estava a sonhar. Exatamente. Quanto à Marina, ao ter conhecido, a Marina, é verdade, foi aliás minha colega de escola em tempos idos da minha vida, portanto... 1941, por aí, talvez, na sua instrução primária. Sim, sim, sim, sim. Uhum. Mas diziam então que... eu até posso confessar uma coisa já agora. Fui eu o autor da música Marina, Marina, Marina. Porque então, tive uma paixonite por esta jovem e disse-lhe: eu vou compor-te uma música. E compus-a. Eu poderia cantar aqui uma versão que eu fiz de Marina, Marina, Marina, mas a canto em off. Em off. Senão ainda poderia parecer MC7 e coisa. Bom. Não é MC7, é M7. O que é que eu disse? MC7. É a mesma coisa. Se tirar o si, é a mesma coisa. Sim, se tirar o 7 fica MC. Mas eu não disse para tirar o 7, disse para tirar o si. Pronto, então fica MC. Fica em dó. Não, antes de si, vem lá. Pronto. M lá 7. M lá 7, pronto. Sim, M lá 7. M lá 7. Até fica uma palavra romena. M lá 7. Sim. Sabe o que quer dizer? Não. M lá 7. Não. Mas M lá 7 é bonito. Ora, M só 7, M fa 7, MC, MI 7. M lá 7. Sempre é melhor do que Lá 7. Por exemplo. Bom. Continua. Marina. Anna Diamonds. Depois de vários temas que fizeram sucesso no Reino Unido, sobretudo, mas mesmo assim raramente entram nos tops, Marina Anna Diamonds conseguiu vingar pela força dos internautas. As músicas de Marina Anna Diamonds eram pedidas muitas vezes, e li isto há dias, elas chegaram a ser pedidas mais. Havia algumas rádios do Reino Unido que passavam muito Marina Anna Diamonds. Não porque por telefone recebessem esses pedidos, mas recebiam maioritariamente pela internet. Pedidos para passarem Marina and the Diamonds. Uma grande parte desses pedidos, já não me recordo agora qual é que era a rádio, eu creio que era Radio 1 do Reino Unido. Se não for, fazemos conta. Que dizia que a maior, aliás, uma grande parte desses pedidos era do estrangeiro. Marina and the Diamonds foi conhecida, por exemplo, no Reino Unido pela força dos internautas, uma grande parte deles do estrangeiro. Portanto, e depois a partir do Reino Unido começou a entrar para os tops, começou a chamar a atenção, etc. Mas, porque Marina and the Diamonds, apesar de só ter feito sucesso pela primeira vez a série com Oh No em 2010, a verdade é que ela já canta desde 2007, portanto já são 5 anos de carreira. Já vai lançar um álbum chamado Best Of e um álbum chamado Unreleased, mas pronto, tirando isso, mas é isso, portanto, já canta há algum tempo e ainda que só agora tenha chamado a atenção, já tem um percurso com algum significado. 5 anos já é alguma coisa, apesar de tudo. Um dia deste iremos escutar o primeiro álbum de um referido de um qualquer artista ou grupo. O primeiro álbum e titulado Best Of. O álbum de estreia. Ou o melhor de... Ah, eu conheci um que era o Best On. E o que é que tem a ver com Best Of? É, Best On. Estava ligado. Dizia que Off era desligado. Portanto, Best On. Ah, muito bem. Era o Roshinol Fadouz. Continuando. Pronto, e não, e é isso, escolhi esta música porque, e depois em termos rítmicos, ela tem uma sonoridade que me agrada. Marina and the Diamonds foi um projeto em que eu acreditei, ainda não conhecia nada sobre o projeto, mas assim que eu vi a música, ou não, passei a acreditar, a querer seguir, a acompanhar, a admirar. E depois, quando surgiu Prima Donna, sem dúvida que para mim foi a confirmação de que este projeto a solo tem uma solidez que me faz acreditar que o projeto irá manter por muito tempo. Pronto, e escolhi esta música porque tem uma sonoridade que me agrada, escolhi esta música porque é um dos exemplos de como o livre acesso à música pode ser benéfico, e aliás, é benéfico. Pronto, e foi este motivo pelo qual escolhi Marina and the Diamonds com o tema Prima Donna. E enquanto os outros dois colhões se divertem aqui atrás, iremos, sim, que agora somos de 100, temos 4. Bom, e há quem tenha um coisa, comando. E então eu virei a agulha para a terceira escolha musical, que diz assim, intérprete. Marina and the Diamonds. Título. Prima Donna. Orquestração. Prima da Madonna. Prima Donna girl, yeah. All I ever wanted was the world. I can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. A prima donna girl, would you do anything for me? Buy a big diamond ring. Me. Would you get down on your knees for me? Pop that pretty question right now, baby. Beauty queen on a silver screen. Living life like I'm in a dream. I know I've got a big ego. I really don't know why it's such a big deal, though. Continuar a falar, diz aí, a juventude sabe muito. A juventude sabe muito, de facto, é verdade. Nós estamos aqui a conversar enquanto ouvimos Prima Donna da Marina and the Diamonds. Estamos aqui a conversar precisamente sobre as minhas conversas. Já agora deixa-me dar uma saudação muito especial, caramba, caralhadas, a todos os jovens que estão a escutar a Rádio Antena Web. Possivelmente já não os cortes dos coroeu, mas caso haja algum resistente, porque não? E depois transmitir a mensagem aos restantes colegas. Um abraço para o pessoal das conferências, e por aí percebem-me. Um abraço para o pessoal das conferências que tem vindo a acompanhar desde algum tempo para cá, desde há uma semana e alguns dias, a Rádio Antena Web. E pronto. Para o pessoal das conferências, pronto, vai a minha saudação especial. Pronto, e agora pode assumir o controle da emissão, porque agora a escolha é sua. Ora bem, a quarta melodia de hoje vem através da voz de Stefanie Joanne Angelina Germanotta, vencedora de 151 Grammys em apenas um ano, 52 MTV Europe Music Awards e ainda 4 Globos de Ouro, mesmo sem nunca ter participado em séries. E ainda 9 Oscars alhinhos. Ora bem, a canção que vamos escutar é do álbum The Fame, de 2008. Porventura, o primeiro álbum de estúdio de Lady Gaga, que é dessa senhora que falamos. A nova iorquina. Isto existe? Nova iorquina? Existe. Trata-se de uma canção... Bom, o primeiro motivo, desde logo, é que depois iremos até comparar, se o senhor quiser, a um excerto do Prima Donna, que parece quase fotocópia de um excerto da melodia que iremos contar de seguida. A melodia em si, as notas usadas são praticamente as mesmas. E o ritmo também não foge entre uma e outra. Também se fugisse, eu ia atrás dele e espetava-lhe um tiro. Bem, a canção... Por momentos até me assustei. A canção, sem surpresa, trata de um tema não porque sim. Um tema que se lembrou. Mas, a Serrano Germanotta... O senhor quer levar com... pode parar. Muito obrigado. Obrigado. Se um trema e outro termi. Um trema é o acento umlaut em alemão. Exatamente. Então, o senhor sabe como é que diz em cima de em alemão? Agora sou eu a perguntar isso, o senhor vai responder. Não. Não. Auf die. Stefanie Germanotta fala sobre o seu... Fala, canta. E encanta, diria eu. Porque encanta seu mal espanta, lá diz o rifão popular. Afinem essa garganta porque a festa vai começar. E diz Stefanie Germanotta, nesta canção, que tem a ver com as suas questões, a sua ligação com a fama. Ela luta com o seu quê? As suas, neste caso, desvantagens de ser famosa. E ao mesmo tempo faz um balanço entre o sucesso e o amor. Musicalmente, esta canção é uma canção do género dança. E é um up-tempo. E as letras descrevem alguém que está a seguir uma outra pessoa para captar atenção e fama. No momento em que temos um novo escolhão mesmo perto do microfone, até colocarei mais próxima vez se o senhor quer falar... Não, apenas cheira. Bom, o terceiro single do álbum The Fame, que é este, pelo menos o terceiro single em Holanda, Itália e Reino Unido, tornou-se o quarto em Canadá, no Canadá e nos Estados Unidos, e o quinto na Austrália, França e Nova Zelândia. Perguntam porquê? Porque ela é maluca. Stefanie Germanotta, este single, 6 de julho de 2009, trago hoje aqui, depois já termos escutado cerca de meia dúzia de canções de Lady Gaga nos cortes que escolho eu, hoje trago porque, além de retratar um tema, e vamos comentar isto que eu nunca comentei aqui. Quando uma pessoa é famosa, no geral tem dinheiro e está a fazer o que quer. Mas o senhor já reparou, não é o senhor preto, o senhor ceguinho este. Gustavo Costas agora, para mim. O senhor já reparou na quantidade de pressões... E é uma coisa simples, por exemplo, sair à rua. Não sair à rua nunca mais é igual a uma pessoa verdadeiramente famosa. Como será o dia-a-dia de pessoas já com esse estatuto social e coisa? Senhor, o microfone está aqui. Sim, estava só... Mas assim não sei. Estava só a verificar se não fez as o meu animal de estimação se teria as orelhas direitas. Ah, Bom. Tem marido nos três orelhas. Continuando. Como será o dia-a-dia rotina de pessoas já com esse estatuto social? Será um dia, digamos, complicado, com algumas pressões, como acabou de referir, nomeadamente o reconhecimento e a intervenção dos cidadãos anónimos perante essa pessoa, portanto, e sujeitando-se automaticamente a algum, como é que eu posso chamar, não direi anti-herói, mas algum anti-fã, digamos assim, ou seja, o oposto de um fã, e algum anti-fã, pronto. Por acaso é um tema que eu já questionei várias vezes e pensei interiormente e internamente. Como será o dia-a-dia de pessoas já para não falar já para não falar numa outra questão, que é quem gosta de tragédia. Não é anti-fã de ninguém, mas gosta da tragédia. Ou seja, vamos, por exemplo, dar um exemplo muito concreto. Se agora a Lady Gaga for, portanto, a Lady Gaga for, por exemplo, assassinada, há a tragédia. Não é? Há tragédia. E há pessoas que têm esse gosto, essa necessidade pela tragédia, pelo dramático. E há negócio. Também, mas há pessoas que têm esse... Há gente que só começou a ouvir o Michael Jackson depois de morrer. É verdade. E então, eu continuando, além de ser uma música que retrata um tema que eu já pensei várias vezes... Já agora, por que não fazemos um dia um programa chamado O Clube dos Cantores ou dos Poetas Mortos? Que era, pronto... Sabe que há um programa na Antena 1 chamado Grandes Músicas? Ou as grandes músicas. Do António Cartaxo. O Clube dos Cantores Mortos, ou dos Poetas Mortos, era, portanto, uma espécie de... Só passa música de quem já cá não está. Então não havia muito para escolher. Bem, pois havia, por isso. Além de tratar o tema de tema e de responder musicalmente e até melodicamente a um enxerto da prima-dona, a verdade é que esta, para mim, é a melodia mais bonita do repertório, pelo menos do meu conhecimento, de Stefanie Joanne Angelina Germanotta. A irmã de Oscar Alinho, gêmea, separados à nascença, canta. Sim, sim. Vai piar. Pode prosseguir. Pode. Canta esta canção, que para mim, eu até já tinha comentado com o senhor Cristal Milago, que é a canção mais bonita em termos melódicos, tem a melodia que mais me agrada. Eu não me lembro. O senhor, além de burro, é possivelmente esquecido. Não sou eu. Não, foi consigo, foi. Deixa-me olhar para o passado, a ver se vislumbro. A ver se o vislumbro... Bom. Lançado, portanto, como eu disse, nada. A 6 de julho de 2009, sim. Foi o single que seguiu a Shilling. E se foi anterior a Bad Romance, vamos escutar a quarta melodia de hoje, intitulada Paparazzi. Ah! Podemos ir embora? Podemos. Vai estar aqui a 4 minutos. Tá bem. Rush glamorous. Já de regresso, ainda estou a tentar perceber que danos é que eu fiz aqui no cenário. Eu acho que não fizeste nenhum, mas acho que o senhor não procedeu a qualquer erro. Foi o escorregamento deste material, mas não foi nada grave, felizmente. Bom, terceira escolha que importa de hoje, porque a primeira foi a ténis e a segunda foi a primeira dona da Marina and the Diamonds, o resto foi ainda paisagem. Bem que o senhor está a fazer já a retrospectiva, porque é desta vez que se vai lembrar das músicas todas no fim. As outras duas músicas, quer dos da Monkeys, quer agora da Lady Gaga, foram paisagem, e devemos ter outra paisagem, mas, portanto, vamos ver acontecer a escolha, que por acaso também é de Lady Gaga. Ou de Lady Gaga, como já percebi. Por acaso não me lembrei disso ao escolher a música, mas está bem. Está tudo bem. A música chama-se Partinojas. Eu escolhi esta música porque... Bom, a primeira coisa que eu pensei... Partinojas foi nojo. Nojas, talvez seja por isso, não sei. Ou se calhar pela excessiva recorrência à maquinação, à computadorização da música. Mas há um outro motivo que eu vou deixar para o final desta melodia. Quero apenas convidar todos a prestar imensa atenção à música, à voz, à sibilância e depois que me digam alguma coisa. O motivo pelo qual eu escolhi esta música, vou dizê-lo depois e vocês vão perceber porquê. O principal motivo. O outro foi porque... gosto da música e acho que é mais importante. Gostei da música, mas quanto ao motivo principal, vou dizê-lo e vocês vão perceber porquê. Apenas depois de ouvirmos a música Lady Gaga, que neste caso se chama Partinojas. Já agora, esta música, Lady Gaga disse que foi escrita a pensar na Indonésia e no concerto que teve de cancelar devido aos protestos dos muçulmanos. Que achavam que Lady Gaga, de certa forma, atentava contra os valores morais do povo indonésio. E não só, mas principalmente. Mas a música, então, escutamos nesta edição dos Coros do Escuro Eu, Partinojas, Lady Gaga. Left. de regresso, e depois de ouvirmos esta música, vou dizer qual é que é o principal motivo. Apesar de não haver para já uma confirmação, pelo menos oficial, à partida, esta não é a Lady Gaga. Aliás, à partida, esta nem é a Party Nojas. Se repararem os demais ouvintes, em nenhuma altura da música ela faz referência à palavra ou às palavras Party Nojas. Porquê que eu escolhi esta música mesmo assim? O motivo é este. O livre acesso à música também tem as suas, os seus benefícios, ou seja, também tem o seu lado negativo. Lady Gaga, e voltando também, sem querer, acabei por ir de encontro àquilo que tu escolheste há pouco, aquilo que o Emil Caralhada escolheu há pouco, tinha a ver com as pressões. Esta é uma forma de pressão. Lady Gaga já nem sequer se chateou. Já na primeira vez que isto lhe acontece, no ano passado lançaram uma música que era dada como a nova de Lady Gaga, quando, rapidamente, o staff que acompanha a cantora desmentiu. E pegou precisamente por aí, pela voz, pela sibilância, que é um pormenor que quem faz este tipo de falsificações não se dá conta. E é impossível copiar sibilâncias. E eu digo é impossível por um motivo muito simples, porque, digamos que cada corpo tem a sua fisionomia. Não é apenas a boca, é apenas, todo o corpo tem a sua fisionomia. A caixa vocal, a largura, digamos, a estrutura óssea, sobretudo até aos ombros, faz muita diferença. Depois, portanto, na vocalização e na... Enfim, portanto, na sibilância de uma pessoa. E, portanto, a Lady Gaga... Nesse aspecto está protegida, porque é uma espécie de identidade incopiável, pelo menos por enquanto, e achará que assim seja sempre. Eu não posso, porque esta imitação está muito bem feita, até nos G's da cantora está muito bem feita. Eu não sei, eu não posso dizer se é ou não uma falsificação, mas uma coisa é certa. Esta não é a música com Kendrick Lamar, que nós vamos ouvir daqui a alguns tempos, já não será, enquanto ouvimos a música, ficamos a saber, que já não será lançada no dia 6 de setembro, será lançada mais tarde, mas, portanto, esta música que nós aqui ouvimos não é aquela que a imprensa tem divulgado como novo single de Kendrick Lamar com Lady Gaga. Eu quero chamar a atenção para isto. Atenção, porque nem tudo o que está na internet é verdadeiro. E a música também, às vezes, é falsificada. Ou melhor, a música existe. A música ela tem um princípio, um meio e um fim. Mas, de todo, esta é a música. Aliás, uma das coisas que me chamou a atenção foi precisamente a não intervenção de Kendrick Lamar, que será o protagonista. Porque esta música vai sair no álbum de estreia de Kendrick Lamar. Esta música, ou seja, Party Nojas, vai sair no álbum de estreia de Kendrick Lamar. Ou seja, é mais Kendrick Lamar do que Lady Gaga. Mais do que isto. Embora a música também fale sobre a Indonésia, portanto, sobre a música, portanto, aliás, sobre o percurso da Lady Gaga, mas, à partida, e faz todo sentido, que o protagonista principal, ou pelo menos 50-50, seja Kendrick Lamar. E nós aqui na música não ouvimos uma única palavra do rapper. Mas mais do que isso, Lady Gaga faz referência ao estilo J-pop que a música tem. Nós aqui encontramos mais referências russas do que referências japonesas. Aliás, não há referência japonesa na construção musical. Há sim várias referências russas. Esta música, esta entrada faz-me lembrar a típica música russa. Eu não lhe ia chamar R-pop, porque senão nós já estaríamos a partir demasiado do pop. E o pop tem uma base que é quase comum a todos os países, menos neste caso ao Japão, que tem o seu próprio J-pop neste caso. Mas e a Rússia também tem muitas características. Neste caso, a música tem uma certa recorrência à eletrónica, que neste caso a Lady Gaga também faz referência, mas faz referência ao J-pop, que aqui não acontece. Ora, o livre acesso à música é uma coisa benéfica, é uma coisa positiva, é algo de facto muito bom, Mas atenção, porque nem tudo o que aparece na internet é de facto verdadeiro. E foi mesmo este o principal motivo pelo qual eu escolhi esta música. Hoje, se os ouvintes repararem, estive centrado no livre acesso à música, na democratização da música, que é chamado por muitos, erroneamente, de pirataria. E pronto, escolhi esta música mesmo com este motivo. Esta música que ouviram não é, seguramente, a parte de nós que nós vamos ouvir daqui a algum tempo, daqui a um mês, não é seguramente essa música. Aliás, duvido até que esta música tenha esse nome. Não há nenhuma referência a Partinojas nesta música. E à partida, vocês já sabem que à partida são muito raros os casos, sobretudo quando se trata de música comercial, que uma música não faça referência ao seu título. Nem que seja uma palavra. Tem sempre que haver uma palavra predominante e à partida dessa palavra predominante é o título da música. Aliás, é fácil até nos temas de Lady Gaga, seria até contraditório. Reparemos que Born This Way diz muitas vezes, muito mais diz Alejandro. 72. E, portanto, há várias... por exemplo, Paparazzi. Não é? O refrão é a base, é a palavra Paparazzi. Não é? Quer dizer, faz todo sentido. Portanto, toda esta situação faz com que eu não acredite e possa até afirmar que seguramente esta não é a música Partinojas que nós vamos ouvir daqui a algum tempo. Portanto, a internet é boa, a internet é positiva. Esta música, eu gosto desta música, mas não é de Lady Gaga. E não, aliás, até pode ser de Lady Gaga, até pode ser uma música que não devesse ter saído para nenhum álbum. Enfim, que fosse uma experimentação, que fosse uma coisa qualquer, ou que seja até uma música que pudesse sair posteriormente para um álbum. Já agora, esta música vocês vão encontrá-la no YouTube, num canal que apenas tem 3 vídeos, isto com esta qualidade, que tem 3 vídeos, e todos eles diz Taylor Swift, Taylor Swift, Taylor Swift, please subscribe. Ou Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga, please subscribe. É um jogo técnico muito interessante, que é aparecer a palavra Lady Gaga mais vezes e colocar lá mais no topo do ranking quando pesquisamos por Lady Gaga a parte de nós, porque senão iríamos encontrar uma imensidão de coisas e se calhar também íamos encontrar esse resultado. Pelo menos na primeira página. Mas enfim, são detalhes. Já agora, só mais uma informação. Eu estive a investigar e este vídeo, este canal do YouTube tem apenas 3 vídeos. Os outros 2 são da Taylor Swift e são músicas do mesmo género. Ou seja, com voz muito semelhante à da Taylor Swift, se bem que neste caso, até em termos de timbres, foi mais difícil imitá-la do que a Lady Gaga. E também para não falar que eles diziam que as músicas novas de Taylor Swift tinham nomes que de facto não correspondem à verdade. Neste caso, foram mais inteligentes em relação à música de Lady Gaga. Não sei qual é que é a lógica, mas o que é certo é que esta música não é essa parte nossa. Portanto, tomem atenção porque, apesar de ser benéfico o livre acesso à música, nem tudo o que vemos na internet é verdade. E na música, isto também se aplica. E esta é um exemplo. Palavra da salvação. Yeah, sim, troika. Nós agora... Muito bem. Mas sobre os títulos... Eu estava a ouvir a música e estava a pensar... Isto não parece bem a Lady Gaga, mas... Juro que pensei isso, mas depois pensei logo ao mesmo tempo. O Carlos é o melhor que eu. Conhece melhor as vozes, por isso deve ser. Mas agora é que percebi a tua artimanha, a tua retoeira. Mas só para reparar, já conheço o suficientemente, mesmo sendo ceguinho. Lá está, a minha audição já está muito apurada. E reconheci que não era ela. Pelo menos não parecia. Bem. Nós vamos encerrar... com uma melodia que, apesar de não ter sido lançada no Ano Mágico, começou a ser gravada no Ano Mágico de... Oh, escrevi. 1999. Era mesmo para dizer, para o senhor dizer o ano. Ah. 1999. A música foi gravada no ano de 1999. E era uma música bonita, mexida... Era a número sei quantas do álbum Oops, I Did It Again. Bem, esta canção vai passar aqui porque responde ao estilo musical que acabamos de ouvir. Lá está, não vou responder à par de etnologias, vou responder à que eu vi. Pois. Vamos escutar um single lançado em 2000 que, além de responder ao ritmo, é de uma cantora que ainda hoje aqui o Oscar Alhinho admira. Não sei porquê, mas está bem. Uma senhora que hoje tem 30 anos. Portanto, mira, não tem um... Bom, eles estão lá a apostar quem é que morreu primeiro. Britney Spears ou Amy Winehouse acertaram na segunda. Já fez agora um ano. Esta senhora, Britney Spears, vai cantar uma canção que está relacionada também, o título, com o primeiro, a primeira escolha, que não interessou hoje, a minha, The Monkees, I'm a Believer. Está dentro desse género, muito, o título está muito dentro desse género. E se I'm a Believer me fazia lembrar os reclames de Eurosport, esta, mais ou menos na mesma altura, um bocado depois, faz lembrar constantemente a MTV, quando ainda dava música. Sim, sim. E então sempre que eu via esse vídeo ficava a ver, porque era na altura em que vimos uma rapariga bonita na televisão, não sabes como é? Vimos uma rapariga bonita na televisão, ai que bonita, ai que me deram estar ali. Depois, deixa-me depois contar um episódio muito insólito. Conta. Eu posso fazer referência a esta estação, sobretudo porque é pública, e porque pode também acabar dentro de pouco tempo. Antena 3. Uma vez eu participei num programa do Fernando Alvim, que se chama... Prova Oral. Exatamente. Mas eu não sabia qual era o tema. Mas, como miúdo de 16 anos, queria parecer ser muito inteligente... Mais alto. Sabe qual é que é o tema de hoje? Sei. Está bem, nós te ligamos. Começo a ouvir o programa. Ah, então... Hoje vamos falar de sonhos eróticos. Está bem. Isto vem em 2001, 2002. Começa portanto, no alto dos seus 64 anos. Exato. Entretanto, ligam. Carlos vai entrar no ar. Ah, tá bem. O que é que eu vou dizer agora? Ah, e tal. Não, e com quem é que foi o teu sonho erótico, Carlos? Então... Ah, foi com a Britney Spears. É, sério. Então... Sim, sério. Eu não me lembro muito bem do sonho, mas acordei a dizer a volta a Britney. Ah, sério. Então... E diz o Alvin, sem saber... Eu aposto que até tiravas o som só para ver os videoclipes. E o senhor respondeu que sim, obviamente. E eu respondi, não, eu sou invisual. Ah, bom, mas... Não, mas eu gosto de... Ah, uma voz sensual. Não sei o que eu disse depois. Sei que passado 10 minutos recebo uma chamada de uma amiga minha, de Évora, para quem já agora manda um grande abraço, Sara Isabel. E diz-me ela, oh Carlos, então, como é que estás? Está tudo bem, Sara, então o que é que me contas? Olha, ouvi dizer que tiveste sonhos eróticos com a Britney Spears. Eu? Onde é que tu ouviste isso? Onde é que tu ouviste isso? Eu ouvi há um bocadinho na Antena 13. Não, eu fui para participar, eu não sabia qual é que era o tema. Entretanto, depois, quanto mais falas, mais te entendo. Por acaso acabou a chamada meio sem voz, porque estava afónica, a cantar uma falda feia. Foi um momento bonito. Mas, pronto, sim, foi esse episódio. Triste. Se bem que na altura a Britney Spears não era tão má como agora. Portanto, aliás, até era bem boa. Cantora. Quanto ao resto não posso. Este excerto de conversa, de um nível inferior. Nunca estive pessoalmente com a Britney Spears. Nós iremos prosseguir nunca pude, com o nosso nunca pude manuseá-la nem vê-la com as minhas nível mãos, portanto... até superior ao que acabamos de ouvir. Portanto, Britney Spears, nascida 2 de dezembro de 81, é outra que eu nunca esqueci a data de nascimento. 2 de dezembro? Sim, de 81. Está bem. Não sabia isto. O senhor não sabia que é um fã devoto e sincero. Aliás, estou a ver ali atrás, em vez da imagem de Nossa Senhora, está a imagem dela. Sim, bom, sim. É um póster enorme. Sim. Aliás, eu pendurei inclusive... Eu coloquei inclusive uma foto... pronto, neste caso está pintada, não é uma fotografia, é uma pintura. Mas foi baseada numa fotografia de Britney Spears, aliás, como se pode... Técnica de imagem, aponta a câmera para mim, por favor. Exatamente, pronto, como os ouvintes podem ver, está ali tanto uma fotografia da Britney, tanto seminua, e eu virei-a, ou seja, eu durmo virado para cima e eu adormeço com aquela imagem na minha cabeça, e acordo com aquela imagem na minha cabeça, imaginando sempre, portanto, que ela não está ali no teto. A nossa espectadora, para se olhar para o teto, sabe mesmo. Sim. Pronto. E, portanto, é essa, como aliás se pode ver ali também, que tem ali outras, sim, estava ali apontada e mais para a parede, de trás, tanto do oposto à porta, tem ali outra pintura, mas essa já, ela já está mais composta. Já não tem tanto interesse. Portanto, simulando aquela imagem de, ok, ela está em cima, entre aspas, em cima de mim, portanto, no teto e eu na cama, e portanto, depois aquela imagem do eu levanto-me, e fico de frente para ela, já com ela mais composta. do estilo, então filha, gostaste? E ela responde, oops, I did it again. Pronto. Olha. Ai não, peço desculpa, ela responde, you drive me crazy. Voltando a elevar o nível do nosso conteúdo linguístico. Por acaso, foi a parte mais que eu gostei mais desta edição dos gostos. Claro, já estou a parar, já estás aí todo, já estás quase a levantar todo, não é só. Bem. Então, passando mais à frente, enquanto o espectador se ri, nós iremos para o álbum Oops, I Did It Again, que é o que a Britney diz ao Carlos, sempre que depois de. O terceiro single desse álbum, que foi produzido mais uma vez, como era sempre na altura, agora não sei, por Max Martin e o Ray Mee lá na Suécia. Foi considerado até a melhor música de dança desse trabalho discográfico. Recebeu uma nomeação na altura em que a Britney estava sempre nos MTV Music Awards. Na altura até foi para os MTV Video Music Awards como melhor vídeo pop. Ela andava lá no meio, lá sentada numa cadeira, a abrir as pernas e tal, qual um Sharon Stone. E o título diz que mais forte. Não é mais forte quando está. É, mais forte, uma pessoa tem que ser mais forte. No contexto de I'm a believer, de acreditar. Sim, sim, sim. Por acaso, a meio das tuas sessões com a Britney, quando olhas para o lado, quando perguntas como é, e ela não diz stronger, não diz mais forte, não responde, não tem essa afirmação. Sim, muitas vezes, muitas vezes. Quer dizer que o teu ego está fraco. Bem, teu comando. Bom. Então, nós vamos fechar depois desta intervenção muito... Não, é porque eu tenho sempre receio de que seja paparazzi e a fotografia. Eu estou sempre a olhar a ver se vejo. Ah, pensei que eu perguntava e ela... É para parar. Sim. Não é para parar, não. Ah, é para papar. Isso, ela diz é para papar. Stronger e... Ups. Sim, é para papar, sim. Esta conversa começou muito interessante. Nós vamos terminar. Hoje escutamos, e já percebemos que é Stronger do género de ser mais forte, uma pessoa tornar-se mais forte. E acho que foi o Oscar Alinhos. Nós começamos com a música de ténis, intitulada... Take Me to Heaven. Depois tivemos... Uma canção que foi bonita, que eu não sei qual foi. I'm a Believer. I'm a Believer dos Monkees, acabei de falar nela. Depois seguiu-se. Marina and the Diamonds com Prima Donna. Depois foi a Lady Gaga. Com Paparazzi. E depois a Lady Gaga outra vez. Ah, não foi a Lady Gaga. Foi faz conta a Lady Gaga com Party Nojo. Party Nojo, espera. E vamos fechar com a Britney Spears e Stronger. Pronto, espero que tenham gostado deste programa, especialmente esta última intervenção, que mais uma vez vai ter quase 20 minutos. E pronto, passado 240 minutos e não 150, como ele tinha dito no início, vamos fechar a emissão 524. É assim, agora a falar sério, nós pensamos que é 93, mas não pode ser porque a 93 é ímpar. E se é ímpar, era eu a escolher. Mas eu acho mas que está isso... ele a escolher. Não, mas eu acho que tenho uma explicação para isso. Então, fala. É porque houve uma altura que eras tu a escolher, mas entretanto... Ou melhor, era eu a escolher, mas entretanto, depois não houve edição. Mas na seguinte, foi o senhor a escolher a mim. Fui? Bom, é com este pensamento muito... 37 o senhor a Milcar. É com este pensamento muito importante. 21 a Milcar. É com... 19 eu... Não, está mal. Pronto, cá está. No dia 30 foi o Amílcar a escolher. Era eu, mas depois é que eu percebo o Amílcar. Porque o Amílcar escolheu dia 30, eu dia 7, o Amílcar dia 14, eu dia 21, o Amílcar dia 19 e o dia 25. Aliás. E como é que sabe que eu escolhi no dia 30? Porque foi quando recebemos as nossas emissões e para fazer a conta, é só uma questão de fazer contas, não é? Dia 30 foi... Bom, não sei. A verdade é que vamos encerrar que seja 93 ou 520. Vamos encerrar. Da minha parte, despeço-me. Até à próxima semana, que já vai ser no dia de setembro, 1 de setembro, e com uma companhia na altura, mas para um programa posterior. Ah, pois é. É verdade. Então, já me despedi. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite também a todos os ouvintes. Mais uma vez, um forte abraço para o pessoal das conferências, que muito também tem contribuído para o crescimento da Rádio Antena Web. Então vamos ficar com Stronger, da cantora Britney... Cantora? Pronto. Perceberam? Britney Spears. Eu despeço então também desejo a todos a continuação de uma ótima tarde e noite. Daqui a um bocadinho vou voltar para mais uma edição do Histórias da Visão. É o regresso deste espaço radiofónico aos microfones da Rádio Interweb. Fique bem, uma boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, onde quer que esteja na nossa companhia. Até de hoje, 7 dias. Sim, porque uma semana tem 7 dias.